Padua aos 35, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. 3. 128, 1383, muito obrigado, uma ótima noite, passageiro. Boa. Salvador, voo 1869. 1869, boa noite, contato radar, saída aeroporto, suba para o nível 360. 360 agora, voo 1869. Escutei Jané, você pode estar pronto para o pushback, o Jané 6201. Eu posso estar 6201. 189. Eu posso, Jané 614. 4206, só 4206, está autorizado, pode estar pronto para o pai. Pode estar na casa, 4206. Azul 4206, eu falo. Prossiga. Eu verifiquei que ainda não iniciou. Teria condições de aguardar o parqueamento da aeronave no 02? Tem condições. Quem te aguarda então, por gentileza? Após o Boeing da Gol parquear no 02, inicia a reporta táxi. Quem após o Boeing da Gol, inicia a reporta táxi 4206. O Gol na 645, ingresso Juliette para 02. Juliette, 3, obrigado. .63, autorizado ao final do ILS, lista para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, informe estabilizado. Olimpo 63, autorizado ao final do ILS, lista para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, informe estabilizado. Geral 9979, assume identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Identifica Mari 050, alguma possibilidade de voar para o DTAP ou Dona? Tá, está autorizado. Para o DTAP 9979. Direito, chame solo em 121, decimal 1. Pela próxima direita, solo 121, chegada 61043. Salve, Salvador, boa noite, fecha 6143, irmão. 6143, boa noite, taxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, fecha 6143. Suno 869, chama agora Recife, frequência 1288, alterna 1035, decimal 3. 1288, 1353, boa. Ingresso Juliette, portão 07. Essa é Juliette, portão 07, a Juliette 1, portão 63, completa final, Chimetor em Salvador, 1, 18, decimal 95. Completa, comando 2, comando 2. 2 a borda. Azul 4206, Elis e Táxi via Índia, ponto para na 0 Torre, 1, 18, decimal 95, ajuste 10 na 4. Confirme quem chamou a torre? Olympus 63. Olympus 63. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4. Confirme, senhor, intenções de pouso, pista no 0? Pouso não. Gentileza, confirme. Intenções da pista no 0, pouso agora, correto? Afirmo. Olympus 63, tráfego avistado, ajuste no 0, 1 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento agora de 190 graus com 0,8 nós. Olympus 63, gente. Autorizado, pouso. 02, 77, controle em 120, décima 8. Autorizador 190, código 177, decola da 190 com curva à esquerda, trampo com 20277, 1208, controle Salvador, azul 2712. 2712, correto, protegimento confirma, parte 3. Confirme com 2712 novamente, solo. Afirma o 2712, confirma se se encontra no parte 3. Positivo, encontra-se no parte 3. Gente, a porta pronto para o pushback. Gente, manhã vai puxar o acionamento, azul 2712. Linha, 206, linha mantém pista no 0. Linha mantém, 4206. Olympus 63 no solo aos 4.6. Condições de vetor backtrack livrado taxiou até o senhor? Gente, backtrack aprovado, chame livrando pista 1028 via Taxi Hotel, Olympus 63. 63, confirme, pista liberada. Confiado 63, estaciona na frequência livre, bom descanso. Azul 4206, autorizado a decolar, pistão 0, vento 190 graus, 109, ajuste 1014, 104. Iniciando 4206. Estabilizado, sideral 9979. Ok, sideral 79, completa final, chimetou em Salvador 11895. 1895, muito obrigado. Sideral 9979. 4-0, informação criada. 3897, agora 4, por gentileza. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Azul 4206, decolado aos 49, chame agora o controle em Salvador em 129, decimal 8, bom voo. 298, boa. Passando externo, baixar travado, sideral 9979. Sideral 9979, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus com 09 nós. Tive pouso. Livre pouso, sideral? Sideral, livre pouso, vento agora de 200 graus com 089. Vem, livre pouso. Azul 4206, controle. Azul 4206, controle. Quatro dois zero meia na escuta da Torre Salvador. Azul 4206, Torre Salvador. Salvador, azul 4206, cruza 060, ascensão 350, Bocajama. Azul 4206, contato radar cruzando nível 060, suba para o nível 350 no perfil da saída Puca. 350, perfil da saída Puca, 4206. Direito, chame solo em 121, décimo 1. Libera, chama solo 21, padrão 69. Será 9979, taxi via Alfa Kilo 43 para 5 Lima. 5 Lima. Solo Salvador, Oslo 2712, puxa acionamento 43. Oslo 2712 aguarda para o início do feedback, por gentileza. Sim, eu estou aguardando o Oslo 2712. Azul 2712, após a passagem da aeronave federal, autoriza o puxo acionamento do 2712? Ok, no 2712, e rebota para o saco. É, poderia confirmar novamente? Só que um pouquinho de ruído ali atrás, eu não tenho entendido direito o 2712. Gente, 2712, a aeronave da federal já liberou a retaguarda, está autorizado, reporta pronto, táxi. Cliente autoridade, puxa acionamento, reporta já para o táxi, só, Azul 2712. Salvador, Azul 2715. Precisaria voar na fila de Tóquio Duna? Duna, autorizada ao final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, informe estabilizado. Duna 2.000, reportará estabilizado. 4206, chame agora Recife, frequência no 2545 e alternado no 2685. Primária 2545, secundária 2085, obrigado, boa. 340, decola com curva direita da Elvira Ponte. 3897, está correto o cotejamento, reporta pronto, pushback. Posicionamento, Xenia 62, 01 no ponto 4. O Xenia 6201 não aguarda para início do pushback. Aguardando, 6201. Salvador, Azul 2712, para o táxi, 2 vagas de 30 terra, Salvador. Vagas de 30, Salvador, e o PLB, o 2712? 52 no PLB, o Azul 2712. Bem, do táxi via... Táxi 1 no Índia, ponto espera da 10 torre 1 no 8 decimal 95. O ajuste 10 no 4, tem uma boa viagem, né? O azul 2712. Certo, grande, beleza, tá? Só pode ficar 1895, 10 no 4, no ajuste. O azul 2712. O Chinem é 201, né, Paulo? Acerta pra você, né? Após o ATR da Azul liberar a retaguarda, está autorizado o pushback e reporta o táxi. Mas a Azul diz alto mesmo, reportará para o táxi. É 209. Azul 2712, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento de 190 graus com 08 nós. Certo, autorizado a linha decola da 10, azul 2712. Próximo, boa noite, o Chanelo 6259, informação Sierra para Guarulhos. Firme? É, se considera. Próximo, boa noite, o Chanelo 6259, informação Sierra para Guarulhos. É o Oxanero 6259. Oxanero 6259, adiante. Vai. Sente informação Sierra para Guarulhos, autorização. Gente, Oxanero 6259, autorizado para Guarulhos. Conforme rota do plano, nível 360, saída da Elle da Motiva, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5014. Programa nível 360 para Guarulhos, nota conforme o plano, saída da Elle da Motiva, motor sinal 208, 5014, o transponder, 6259. Correto, chama o piloto para acionar. Portão 05, aguarde. Sete 12, decolador 02, chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor, com voo. 1208, controle Salvador, azul 2712. Autorizado táxi, ponto de espera 10, no posto de espera transferência, POB 109. Como é que você faz? Gente, transferência. Vigilante. Gente, na Conde 190, azul 2712. Azul 2715, estabilizado. 715, complete a aproximação final, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2715. Boa noite, Azul 2715, tráfego agora avistado, ajuste no 014. Chame no externo, trem baixo travado, avistando 2715. Centro já está visual, reportará no externo, baixa travado. Já está autorizado, 3897, suporte táxi. Agora autorizado, externo, baixar travado, 2795. Pouso 2795, pouso autorizado, pistando 0, vento 190 graus, 059. Centro, livre pouso, 2795. Centro, vou estar. Confirma o vento para o azul 2795. 2795, vento agora 210 graus 079. Ciente. Salvador, muito boa noite, CNR 6201, ponte 010, pronto, visual com azul na coxa. Poxa, 6201, após a passagem do ATR da Azul na final, pista no zero, curta final, ali mantém pista no zero, poxa, 6201. Após o tráfego essencial, ali mantém 1 no zero, 6201. Positivo, autorizado, vitória, 360, e é por isso que 50, a pista é a décima direita na Delby Dev, 5021, transpõe 208, controle. Alô, 6195, correto, porta pronto, estiver. No 5 no solo 08, libera a pista próxima à interseção direita. Chame solo em 121, decimal 1. Vai chamar o solo levando à direita, 1211, azul 27 no 5. Para o táxi 3897, com 110 a bordo, 3 horas e 5, alternando o galeão. via Pátio 20, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, Luna Pasta, 3897. Ativo, segue em frente, à direita, ponto espera, 108, 95, obrigado. Solo azul 275 do Bananeco, na sua escuta. Azul 2715, Marcívia, Alfa Quilo, Pátio 3, 4 Romeu. Alfa Quilo, Pátio, Alfa Romeu. Chinner 6201, decolando ao Zuno 0, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Chinner 6201, transferendo. Chinner 6201, sobe manter o nível de voo 360, saída da El, vigilância radar na decolagem. Da El, guardando lenda, quando precisa? Precisado, voa lenda. Chega na proa, obrigado. Estou autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 210 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, está 3895. Tá aí, informado. Controle Salvador, azul 2712, solicita. Controle Salvador, azul 2712, solicita. Consiga, 2712. Solicita nível final 1950. A gente aguarda a autorização. Azul 2712 autorizado, nível final 1950. 1950 autorizado, azul 2712. Carga 6570, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014, abre para casa. Boa. Boa. Controle Salvador, boa, até 3897, passa 1200 na Dael. 3897, contato radar, sobre o nível de voo 340, saída da El, vigilância. 340, pode valer, dá um monte, senhor. Mantenha a saída completa, devido a outra aeronave à frente, da mesma saída e trajetória. Sente, 329. Alô, voo 645, pushback, acionamento 2. 645, está autorizado, reporta para o saco. Valeu, gente. Tá ótimo. Obrigado. Cruzando 1570, obrigado. Lema 201, vou em posição da GEL. Da GEL na prova, obrigado, senhor. Na 001. São 645 com 120 a bordo, 3 horas e 40 galeão. ILS X-Ray, isto no zero, é estabilizado. Foi estabilizado, final X-Ray 1-0. Estava dourado, está cargo mesmo. 1845, 1895, obrigado, bom trabalho. Lama 201, chama Centro Recife. Frequência no 3325, alternativa no 251. Entendeu, 3325, 251, obrigado, mãe. Boa noite, 1645, pode ficar no zero, pronto. Boa noite, 1645, autorizado alinhar e decolar, que está no zero. Vento 190 graus com 07 nós. Ali decola no zero, 645. localizador, 10, Ave Cargo 6570. Cargo 6570, complete a aproximação final, chame torre. Frequência 118, decimal 9. 895, bom dia. Salvador, boa noite, Ave Cargo 6570. Chaps Cargo 6570, tráfego obstado, ajuste no 014, cheque trem. Portará bastante travado, 6570. Obrigado. Polo 645, decolado aos 20, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, um abraço. Controle Salvador, voo 1645. Voo 1645, contato radar, sobre o nível de voo 360, serviço de vigilância, saída da El. Saída da El, 360, voo 1645. Voo 3897, chama o centro Recife, frequência 13325, alterna 125. 3325, voo 3897, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Azul 2712, mantém nível de voo no 50. 8 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado. Para o meu controle Aracaju, 120, decimal 3. 120, decimal 3, controle Aracaju, 127, 02, nosso. Ele pousa no 0, ABC Cargo 6570. Boa noite, chama o Xanar 6259, portão 7, para Puxa Beca Cargo 6570 no solo 23, libera a pista próxima à interseção direita e chame solo em 121 do espalho 1. Libra na última e após solo 21, obrigado, até já. Até já, chame. Alfa Cargo 6570. Pac 3, Alfa Kilo Pac 3. Alfa Kilo Pac 3. Alô 645, chama Centro Recife. 13325, alterna 1251. 3325-251, bom 645, boa noite. Confirma, por gentileza? Azul 2591, tem informação tanque, não consigo localização de Vitória. 3251, não aguarda, por gentileza. Eu aguardo. Salvador, muito bom, seu Xanero 6259, ponto de espera pronto. Xanero 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. O vento agora de 190 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, outra 6259. Xanero 6259, decolado aos 31, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Controle 120.8, 8, 862, 59. Muito obrigado, uma boa noite, senhor. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaneiro, 6259. 6259, contato radar, sobe para o nível de voo 360, saída da El, vigilância. Vigilância, 360 na Dael, Oceaneiro, 6259. Tem, né? Conectou já, obrigado. Conectou já, obrigado. Azul 2791 no cópia? Afirmativo. Autorizado Vitória, nível de voo 160, decola da 10, primeira curva direita. Saída Coral, Golfo 677, após Vitória. Aciona 5576 no transponder, o controle 120.8. Autorizado 160 para a Vitória, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, após Golfo 677, Ilhão. 5576, o transponder 1208. Correto, plataforma do pushback, azul 2591. Camarão, azul 2591. Qual o meu tango Delta Mike possível?